Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, António Carlos Monteiro, deputado da Assembleia da República e membro da Comissão de Ordenamento do Território, refere que o mais importante para criar cidades e regiões inovadoras é evitar ter instituições a assumir uma postura dirigista e investir na criação de um contexto propício a essa inovação, sendo o ambiente, ordenamento e mobilidade peças importantes na criação desse contexto. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite que foi endereçado e saudar esta iniciativa, bem como os oradores que me antecederam, e confesso-vos que começar a falar uma sexta-feira quase às 11 da noite me obriga, para me poderem dar alguma atenção, a tentar ser politicamente incorreto naquilo que daquilo que eu vou dizer hoje, o que significa também assumir alguns riscos. Peço que me perdoem e neste momento fazemos aqui numa sala com estudantes, que eu penso que deve também ter a noção de que, se não se nos atrevermos a pôr em causa aquilo que é apresentado como sendo o estabelecido, o que é academicamente defensável, ou em termos da administração pública, aquilo que nos parece ser o mais aconselhável, dificilmente poderemos descortinar outros caminhos. E a questão é esta, que nós estamos num contexto que, evidentemente, temos agora uma crise internacional que é essencialmente resultante de falhas de regulação, que motivou um recrudescer de algumas ideologias dizendo: o capitalismo acabou, falhou, a economia de mercado caminha para o seu fim, temos que encontrar um outro modelo, e em que estamos aqui no fundo para discutir três aspectos, que eu acho que é o objetivo desta questão, que é a questão das cidades, a questão da inovação, como é que isto se liga, e também a questão do ordenamento do território. Eu sou deputado numa comissão que tem um nome um bocadinho mais comprido: Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. E estas três componentes são consideradas de forma unitária na Assembleia da República, e têm também a sua razão de ser. É evidente que a questão da inovação não é o problema de uma cidade, não é o problema do Porto, não é sequer o problema de uma região, é se calhar um problema do país. E é um problema do país porque, evidentemente, quando nós falamos em inovação, procurou-se colocar em contraponto ao conservadorismo, que não ao conservadorismo enquanto ideologia, porque, evidentemente, que não são exatamente a mesma coisa, mas tem muitas vezes procurado colocar também como contraponto àquilo que será, se quisermos, o conservacionismo, se me perdoarem este anglicismo, ou seja, com as preocupações, por exemplo, com o ambiente. É colocado muitas vezes em contraponto. E a verdade é que o Dr. Carlos de Lages citou há pouco os apólis, os gregos, a filosofia, mas se alguma máquina eficaz houve em termos de evolução, não foi Roma. E Roma assentou no direito, eu sou jurista por formação, Roma assentou no direito e não na filosofia. E a criação acabou por ter que ser regulada e, fundamentalmente, o exercício do poder. E quando nós falamos na questão da inovação, do conservadorismo, do conservacionismo, nestes contrapontos, é talvez também importante procurarmos perceber um pouco o contexto. E, para esse contexto, eu recorri àquilo que é considerado um dos pais da sociologia, talvez um dos primeiros sociólogos, que é Max Weber, que tem aquilo que foi a sua primeira obra, que era A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que, em resumo, ele procura perceber porque é que os católicos no norte da Alemanha eram pobres e porque é que os protestantes eram, em regra, ricos. E conseguiu, ou pelo menos a análise que ele acaba por fazer, a explicação que ele procura construir, tem a ver fundamentalmente com uma lógica cultural ligada à religião. É que para os católicos o lucro é pecado, e para os protestantes, quem tinha sucesso na sua profissão estava a ser premiado por Deus. E, portanto, esta questão cultural é uma questão fundamental se nós queremos analisar aquilo que são fatores que conduzem à produção e à criação de riqueza e em relação à inovação. E algo que distinguiu, se quiserem, o Porto do resto do país durante séculos foi a liberdade, foi a capacidade de inovar. E, não sendo eu do Porto, e perdoe-me o ser politicamente incorreto, isto neste momento não é uma marca distintiva do Porto. Deixou de o ser. O Porto já não é considerado como um polo de liberdade, um polo onde o mérito permite que seja, se quisermos, o elevador social, aquilo que permite que haja mobilidade social. E, portanto, aquilo que, se nós olharmos, e extraindo aqui do Porto, para aquilo que é o todo nacional, um dos problemas que eu sinto que o país tem, que volta a ser politicamente incorreto, é que nós tivemos, e se utilizarmos o tal estudo de Max Weber, o catolicismo, enquanto religião dominante no país, e que encara verdadeiramente o lucro como sendo um pecado, e por isso nós somos essencialmente mais comerciantes do que propriamente produtores, nós não inovámos. Nós, fundamentalmente, o que fazíamos era, para além da inovação que foi a escola do Infante Dom Henrique, de preparar as armadas portuguesas para ir à Índia buscar especiarias para vendermos pelo melhor preço na Europa, nós verdadeiramente não produzíamos, não criávamos, não inovávamos. E aquilo que acabou por acontecer é que, embora se tenha nos últimos tempos atenuado esta lógica cultural do ponto de vista religioso, eu digo-vos que vejo com preocupação ser substituída por uma outra lógica que já não é, se quisermos, de natureza religiosa, mas que é de natureza ideológica. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que são os discursos políticos que começam numa esquerda mais radical e que vão quase até ao centro-direita, aquilo que é a produção de riqueza, aquilo que é o lucro, é vista sempre com grande preocupação e com quase uma censura. E aquele espírito, muitas vezes mesquinho, da inveja, de procurar destruir aquilo que a pessoa ao lado está a fazer, porque está a ter mais sucesso do que aquele que nós achamos que essa pessoa tem, é esse defeito tão português, acaba por ser um produto daquilo que este contexto criou e é, se quisermos, um dos principais inibidores da inovação e da produção de riqueza de qualquer região e do país também. E, portanto, é evidente que quando se procura apelar aos poderes públicos para substituírem estas falhas daquilo que é a sociedade civil, daquilo que somos nós, quer como indivíduos, quer como cidade, quer como comunidade, é evidente que não se está a conseguir encontrar uma verdadeira solução. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, e também era um dos temas que estava previsto, que é a questão do ordenamento do território, e se procura criar, por exemplo, um antagonismo entre economia e ambiente, está-se a criar um erro e um equívoco. Porque, evidentemente, que quando se utiliza o exemplo de que o investidor estrangeiro não se importa de vir para Portugal, não se importa porque tem garantias de ter alguma qualidade de vida em Portugal. Porque penso que viram o filme que ganhou todos aqueles Oscars, Quem Quer Ser Milionário, e olharam para aquilo que era Bombay, hoje chamada Mumbai, e todo aquele lixo espalhado. É evidente que essa é a Índia que não é atrativa para quem vem de um país com um determinado padrão de qualidade de vida. E, portanto, é evidente que quando nós procuramos equilibrar aquilo que é aquilo que são os interesses económicos com aquilo que devem ser as preocupações ambientais, a única forma de nós o podermos fazer é através de um ordenamento correto do território. É evidente que isto depois levanta um conjunto de problemas. Porquê? Porque não é possível, por decreto, criar inovação. Não é possível, por decreto, criar produção de riqueza. Não se pode também, por decreto, impedir que ela exista. E muitas vezes, o fundamental é, neste planeamento que é necessário fazer, criar condições para que haja um ambiente favorável à criação de riqueza, ao investimento, à inovação. E, na maior parte das vezes, aquilo que nós nos conseguimos aperceber é que há uma enorme divergência entre diferentes instrumentos. Ou seja, nós temos planos que são ótimos no papel, mas que depois, executados na prática, não resultam. Temos excelentes propostas vindas da sociedade civil que, quando chegam ao momento de necessitarem da sua aprovação, já não são enquadráveis nos planos ou nos instrumentos que prevêem essa mesma inovação. E, portanto, é evidente que esta falta de articulação prejudica gravemente aquilo que é a produção de riqueza, aquilo que é a inovação. É evidente que também não é possível resolver isto com PINs. Porque, no fundo, aquilo que o PIN, os projetos de interesse nacional, procuram fazer é tratar excepcionalmente alguns projetos, dizendo-lhes assim: vocês são tão importantes que vamos andar convosco ao colo até conseguirem a aprovação. Ora, é evidente que este tratamento a favor de uns projetos e em detrimento de outros, porque os outros continuam a levar com a burocracia toda em cima, a terem que penar num verdadeiro calvário até obterem as suas aprovações, é evidente que isto não promove a liberdade nem a iniciativa. E não é possível nós termos uma economia e uma inovação que é dirigida pelo Estado, que é dirigida por qualquer região, que é dirigida por qualquer outra entidade pública. E, portanto, o fundamental é ter-se um contexto que favoreça essa inovação. E esse contexto passa por termos ambiente, qualidade de vida, que tem a ver com questões como as acessibilidades, os equipamentos que existem, desde culturais, sociais, as escolas, que é fundamental para nós podermos ter inovação e valor acrescentado, é a ligação das universidades às empresas. E por isso nós não podemos ter universidades esclerosadas, fechadas sobre si próprias e que consideram que qualquer ligação a empresas é, e graças a Deus cada vez há menos universidades assim, mas ainda as há, qualquer ligação a empresas é quase que uma atividade mercenária. É evidente que nós não podemos ter o sistema fiscal como aquele que existe, que penaliza tudo aquilo que é a criação de riqueza. E, portanto, nós temos que ser fiscalmente competitivos. E não somos. É necessário também termos, e aqui puxa brasa à minha sardinha, ter tribunais que funcionem. Um dos principais fatores que afasta investimentos do país é o facto da nossa justiça não funcionar. E não funciona. Não é possível termos decisões que demoram 10 anos, como continua a demorar. 4 anos continua a ser muito tempo. E, portanto, ninguém queira ter, ninguém vai fazer um investimento. E os riscos que se correm são enormes, que se não há uma forma de haver um exercício do poder do Estado, que é fundamental, que é fazer-se justiça. E, portanto, é evidente que quando olhamos para aquilo que é a questão da inovação e daquilo que são os ordenamentos, o ordenamento e os vários planos que existem, nós temos também alguma confusão que me parece que era importante que começasse a ser melhorada. Isto tem que ser feito, evidentemente, do ponto de vista legislativo, para além daquilo que depois da prática tem que ser feito. Nós não temos uma hierarquização clara entre os diferentes planos. Nós temos um plano nacional, o PNPOT, depois deveríamos ter planos regionais, depois teremos os planos diretores municipais, mas, por sua vez, depois temos os planos especiais, que são essencialmente para matérias ambientais, e depois temos os planos setoriais, que é praticamente um plano, que é possível fazer plano para a energia, para a economia, para as estradas, para os caminhos ferros, e depois não se percebe como é que tudo isto funciona. Só a título de exemplo, recentemente foi alterada a lei do ordenamento do território, dizendo assim: se um plano diretor municipal for ratificado pelo governo, significa a derrogação do plano regional, que é feito pela CDR e que deveria estar acima deste plano diretor municipal. Portanto, afinal, tudo isto acaba por partir de um pressuposto que é: temos um plano nacional, um plano regional, um plano diretor. Depois, entretanto, ao lado, começam a criar planos setoriais e planos especiais. E depois ainda se vem dizer que aquele que está aqui no final pode derrogar o anterior desde que o governo ratifique. Portanto, tudo isto acaba por ser muito pouco coerente, muito pouco inconsistente, e funciona verdadeiramente numa lógica que não é facilmente compreensível para o particular, para um cidadão que queira inovar, que queira criar uma empresa, que queira fazer uma ligação entre a empresa e a municidade e que queira criar riqueza. Nada disto cose, nada disto cola, as coisas não acabam por não ter umas a ver com as outras. E, portanto, é evidente que se nós olharmos para aquilo que é o estado do país atual, nós estamos numa situação que é um bocadinho a meio caminho. Nós tivemos uma primeira geração de PDRs que veio criar pela primeira vez aquilo que seria o enquadramento urbanístico das nossas cidades e, no fundo, criando um conjunto de expectativas e um conjunto de regras. A maior parte desses PDMs foram PDMs muito embrionários, porque, no fundo, eram as primeiras experiências. São, do ponto de vista autárquico, pela primeira vez criados conteúdos normativos que têm efeitos nos particulares, e o que sucede é que esses planos, na maior parte das vezes, remetiam depois o restante ordenamento para a criação de planos de pormenor e planos de urbanização que nunca foram feitos. São raros. O que significa que nós temos planos que estão incompletos à partida. Planos esses, que além do mais a lei dizia que tinham que ser vistos passados 10 anos. Onde já passaram esses 10 anos, não é? E, portanto, a maior parte dos planos diretores municipais, neste momento, já deveriam ter sido revistos e não foram e não existem. E quando falamos disto, é uma questão, se quiserem, transversal a todos os partidos políticos, porque é um problema de funcionamento que tem a ver com culturas burocráticas e culturas, enfim, que não facilitam a revisão destes planos. E, evidentemente, que aqui depois há matérias que são algo delicadas e que eu não sei se fará muito sentido entrar aqui em discussão neste momento, que é como conciliar aquilo que são um conjunto de princípios e valores nestes planos. Nós temos, evidentemente, um direito fundamental que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o direito à propriedade privada. É um direito fundamental. E, nomeadamente, quando nós temos um imóvel, a questão do uso desse imóvel pode ser dado. É evidente que hoje em dia esse direito não é um direito absoluto. O direito a usar-se a propriedade exatamente como nos apetece fazer, seja fazendo nele um depósito de resíduos, ou seja, fazendo um prédio com 50 andares de altura, hoje em dia não é possível fazê-lo. Isso significa que existem um determinado conjunto de valores que, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que estão presentes nesses planos e que limitam aquilo que é esse direito de liberdade. Mas é fundamental nós procurarmos perceber nas nossas cidades onde é que é fundamental nós dirigirmos os nossos esforços hoje em dia. E aquilo que é possível detectar em quase todos os planos diretores municipais da primeira geração e em, na maioria, talvez, daquilo que são os planos diretores municipais ou aquilo que, embora não estando ainda em vigor, mas que têm vindo a ser trabalhados, mesmo desde a segunda geração, é que constantemente se continua a avançar na lógica da construção nova, esquecendo-se que o centro das nossas cidades está a ruir. E isto acontece por um conjunto de fatores, sendo que eu acho que o fundamental, não sendo eu arquiteto, não sendo eu sociólogo, acaba por ser um erro na análise daquilo que é o funcionamento das nossas cidades. Para mim, as cidades acabam por funcionar como seres vivos. E não é possível parar uma cidade. E aquilo que aconteceu nas nossas cidades foi que, em virtude do exercício de poderes públicos, procurou-se congelar a cidade e isso levou à sua decadência. Eu acho que há aí alguns erros trágicos que foram cometidos. Um deles foi o congelamento das rendas, que levou a que se perpetuassem situações em que os senhorios foram obrigados a assumir uma responsabilidade que era do Estado e que é o apoio social a quem não tinha meios para ter uma casa melhor ou para manter aquela casa, e isso levou a que a cidade ficasse degradada. Ora, continuamos sem ter qualquer solução para este problema. Aliás, a revisão da Lei das Rendas que foi feita pelo atual governo é aquilo que é um autêntico fiasco. O secretário de Estado previa, Eduardo Cabrita, previa a atualização de 20 mil rendas no primeiro ano de vigência dessa lei, que foi 2007, e neste momento vamos em 1.720 rendas atualizadas à volta disso. Isto são números de terça-feira, foi o dia que ele foi à comissão e em que eu perguntei qual era o estado destas rendas. E, portanto, não se entender que a cidade é vive também e que necessita, por exemplo, de ter artérias que permitam, e quando eu digo artérias, agora estou a tentar fazer uma identificação com aquilo que são, por exemplo, as vias de comunicação da cidade. São, no fundo, como artérias. Quer dizer, se nós temos um estacionamento caótico, que dificulta a circulação de veículos, dificulta a mobilidade das pessoas, é evidente que essa cidade não é atrativa. E, não sendo essa cidade atrativa, isso prejudica toda aquela região. E quando nós olhamos para uma questão como essa, da mobilidade, eu acho que, em relação à mobilidade, há muito a pensar e a fazer ainda. Quer não só do ponto de vista do planeamento, mas também do ponto de vista conceptual, e são arquitetos, eu sou jurista. Eu, quando olho para as questões da mobilidade, da economia, mas quando olho para as questões da mobilidade, eu tenho cada vez mais a tentação de ligar a questão da mobilidade à questão da liberdade. E se nós temos um direito fundamental, que é o direito à liberdade, se uma pessoa não se consegue deslocar, então algo tem que ser feito. E, portanto, eu acho que um dos novos direitos que é necessário trabalhar e vir a concretizar é o direito à mobilidade. É o direito às pessoas poderem deslocar, o que significa que é fundamental fazer uma correta articulação dos diferentes modos de transporte. Porque a pessoa deve-se poder deslocar a pé, que é um modo de transporte fundamental para todos nós. E eu sei de casos de pessoas que já se viram impedidas de entrar ou de sair em sua casa por terem um carro estacionado à porta de casa, de tal forma que não conseguem abrir a porta. o que é uma situação, como deve imaginar, dramática. Uma pessoa querer sair da sua casa e não poder, tem o carro estacionado, bloqueando a entrada da casa. Há a questão do transporte individual, seja de automóvel, seja de moto, seja de bicicleta, e há depois a questão do transporte coletivo. E pensar-se em inovação, pensar-se na existência de uma cidade, pensar-se naquilo que é, até se quisermos, uma região, e a competitividade dessa região e a atratividade dessa região, só é possível fazer com, para mim, três elementos fundamentais, como é evidente, que é pessoas, as habitações, como é evidente, o edificado e as vias de circulação. E, portanto, hoje em dia não é fundamental que a pessoa viva e trabalhe exatamente no mesmo sítio. E, portanto, se não se pensar neste conjunto, é evidente que não é possível ter atratividade. E não se podendo, por isso, decretar este progresso, quando nós olhamos para aquilo que é a realidade atual e temos necessidade de programar ou projetar aquilo que queremos fazer no futuro, se não fizermos uma identificação correta destas prioridades, é evidente que se irão cometer sempre erros e que serão falhas. E aquilo que acaba por acontecer em muita da legislação que existe hoje em dia sobre o ordenamento do território é que é necessário fazer uma evolução, na minha opinião. Nós estamos, por via de regra, num sistema intermédio em que nós temos um conjunto de conceitos que são preparados por técnicos, que são estudados e muitas vezes com trabalhos excelentes do ponto de vista técnico. Muitas vezes arquitetos, economistas, preparam um determinado modelo de desenvolvimento, um determinado plano, e que depois não se consegue ter uma tradução efetiva para a realidade, porque não é possível, do ponto de vista jurídico, construir aquilo que é, no fundo, um plano que pretende ser dirigista. E, portanto, se calhar aquilo que é fundamental é trabalhar mais a criação do contexto do que propriamente querer dirigi-la de cima para baixo. E evidentemente que isso acaba por levar a um conjunto de realidades hoje em dia, do ponto de vista jurídico, que são de tal forma opacas que são muitas vezes pouco transparentes para aquilo que é o comum do cidadão e para aquilo que é a maior parte das nossas empresas. E, portanto, é evidente que, e para não me alongar muito mais, que quando olhamos para este, e em termos de acerramento desta minha apresentação inicial, quando olhamos para questões como a inovação, sua ligação às cidades, e também ao ordenamento do território, eu acho que é fundamental procurar discutir livremente aquilo que não tem estado a correr bem e aquilo que é fundamental estabilizar e criar em termos de consensos, para que, independentemente daquilo que for a orientação que em cada momento um determinado poder público pode ter, o contexto seja sempre favorável à inovação. E aquilo que nós percebemos daquilo que é a experiência de cada um de nós vai tendo, uns mais longo, outros menos longo, é que basta mudar um Presidente de Câmara, basta mudar um Governo, para parece que se alteram as prioridades que muitas vezes deviam ser as prioridades nacionais ou as prioridades do país. E isso acaba por ser o resultado da tal lógica dirigista de cima para baixo e não da preocupação em criar um contexto. Porque se criarmos esse contexto, a sociedade em si é que deve ser o principal motor dessa inovação. Evidentemente com ligação às universidades, evidentemente com com aquilo que é hoje em dia fundamental para se criar riqueza, para se criar valor acrescentado, que é a inovação. Agora, se pensarmos que através dos poderes públicos podemos suprir as falhas dessa sociedade, nós estaremos sempre à mercê da mudança de direção desse mesmo poder público e de todos nós. As gerações mais novas, as que estão aqui no meio, serão sempre aquelas que mais cedo ou mais tarde terão que pagar esses erros. Muito obrigado.